andrecedesmoral.com.br. Esse aí, o garotinho da sofrência. Chama na pegada. Vai viralizar o mundo inteiro, todo mundo vai fazer. A nova dancinha do TikTok, as novinhas vai enlouquecer. Não importa a sua idade, você também pode dançar. Preste atenção, só fazer o que eu mandar. Faz a carinha de safada, a mão no joelhinho, empina essa aba, fazendo quadradinho. Agora que todo mundo aprendendo o passinho, quero ver bumbum nervoso ao som desse salinho. Acelera mais um pouco, fazendo quadradinho. Quero ver bumbum nervoso ao som desse salinho. Acelera mais um pouco, fazendo quadradinho. Quero ver bumbum nervoso ao som desse salinho. Vai viralizar o mundo inteiro, todo mundo vai fazer. A nova dancinha do TikTok, as novinhas vai enlouquecer. André CDs, o moral de Ricoara. Não importa a sua idade, você também pode dançar. Preste atenção, só fazer o que eu mandar. Faz a carinha de safada, a mão no joelhinho, empina essa aba, fazendo quadradinho. Agora que todo mundo aprendendo o passinho, quero ver bumbum nervoso ao som desse salinho. Acelera mais um pouco, fazendo quadradinho. Quero ver bumbum nervoso ao som desse salinho. Acelera mais um pouco, fazendo quadradinho.